Esta é a lição número 2 do módulo 4, a matéria História da Igreja. Nós veremos hoje a Igreja nos séculos 2 e 3. Eu quero te lembrar que nós estamos fazendo um estudo panorâmico. São alguns poucos pontos que estamos vendo da história da Igreja, mas pontos que nos ajudam a construir uma visão correta da caminhada da Igreja. Neste estudo, na escola de discípulos, nós não conseguimos, por uma questão do tempo, nos aprofundar em cada detalhe da história da Igreja. Estudar de uma forma profunda todos os pontos importantes, vitais, estratégicos da história da Igreja. Então nós fizemos um estudo que traz para cada um de nós, alunos, uma visão de alguns aspectos da Igreja que nos ajudam a compreender como a Igreja foi sendo edificada pelo Senhor, as lutas e os problemas que a Igreja foi enfrentando e como isso pode nos ajudar a viver melhor a Igreja de Cristo hoje. Se extrairmos que seja uma, duas ou três lições importantíssimas e aplicá-las na nossa vida hoje para vivermos melhor como Igreja, já terá valido a pena. O que eu desejo é semear em você uma visão de quem é a Igreja, como a Igreja veio sendo edificada no decorrer dos anos. O meu desejo é que nós foquemos em alguns aspectos que nos auxiliam a compreender por que caminhamos como Igreja, baseados em quais parâmetros, fundamentos, observando os erros, as dificuldades que os nossos irmãos viveram lá no primeiro século, no segundo século, no início da Igreja, depois nos demais anos, para vivermos uma vida melhor como Igreja, como corpo de Cristo hoje. É muito importante que você adquira e estude o livro Panorama da História da Igreja, de James Eckman. É um livro que estamos indicando, um livro pequeno, fácil de ser lido e que nos ajuda a ampliar a visão e o entendimento da história da Igreja. É muito importante também que você releia as lições, que você participe das aulas e que releia durante a semana as lições, os textos bíblicos. Ao ouvir esta ministração, você já está consolidando o foco, o ensino, aquelas questões que nós temos como um fundamento básico da lição, o mínimo que queremos absorver de ensino, de aprendizado, de crescimento em cada lição. Isso será extremamente importante para o seu crescimento espiritual, para o amadurecimento do entendimento de todas as coisas acerca da Igreja. Vimos na lição número 1 alguns pontos muito importantes. Nós vimos que a Igreja começa em Pentecostes. Não há dúvida de que quando estudamos o Velho Testamento, nós compreendemos corretamente que Deus começa a edificar um povo lá em Abraão. Depois, Abraão, pai de muitas nações, se torna realmente o ponto de partida de Deus para edificar um povo. E esse povo vem caminhando e crescendo, e no Novo Testamento ele ganha o nome de Igreja. E lá na frente, o Senhor nos diz na sua palavra, nas promessas, nas profecias escatológicas, que Israel vem também fazer parte da noiva, do corpo de Cristo. Mas temos a data do Pentecostes, o episódio, o evento de Pentecostes, como o marco inicial da história da Igreja. Afinal de contas, nunca antes o Espírito Santo havia habitado no corpo humano. E agora, em Pentecostes, o Espírito Santo vem fazer morada em mim e em você. Isso marca o estabelecimento da vida da Igreja como corpo de Cristo nesta terra. O enchimento do Espírito Santo é algo inquestionável. Somos igreja, somos corpo de Cristo, porque estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E o poder do Espírito Santo, que nos é dado pelo enchimento do Espírito Santo, é algo vital, imprescindível para a obra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de nós. Sem o poder do Espírito Santo, é impossível sermos igreja. Esta é uma marca inicial da igreja: a descida do Espírito Santo e o enchimento de poder na vida dos discípulos e de todos que iam se convertendo. Haviam muitas conversões. Era uma marca da igreja no primeiro século. Muitas conversões. Afinal de contas, o poder estava manifesto. E aqueles discípulos testemunhavam com ousadia, com intrepidez, a verdade do Evangelho, e isso gerava conversões. Nós vimos na primeira lição que a igreja cheia do Espírito Santo tinha duas ocupações fundamentais: a ceia e o batismo. Afinal de contas, as pessoas eram convertidas a Jesus Cristo, tomavam uma decisão e imediatamente eram batizadas. Se em um dia, Pedro pregando o Evangelho, se converteram 3 mil pessoas, imagina o trabalho da igreja para batizar 3 mil pessoas. A atividade diária da igreja era marcada por um intenso movimento de batismos. As reuniões da igreja, provavelmente a maioria delas na beira do rio, era para batizar os novos convertidos. E em seguida, celebrar a ceia do Senhor. Estas eram as duas maiores ocupações da vida da igreja. Era uma nova vida, algo tão diferente de tudo que eles viviam, e você vê com mais detalhes ao reler a lição número 1. Vimos também na lição número 1 alguns elementos propulsores do Evangelho naqueles dias: os sinais e milagres, os apóstolos, as mulheres, o idioma, a língua, o grego que era falado em todas as nações ao redor, e também a perseguição, elementos que geraram o crescimento do Evangelho, eram elementos propulsores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo no primeiro século. E agora entramos no segundo século. A lição número 2 trata do século 2. É importante que você leia estes textos que estão indicados na leitura bíblica, a verdade central, o objetivo da lição. E nós temos como verdade central: todas as coisas terrenas sofrem influências, alterações e precisam ser zeladas, cuidadas, preservadas. A igreja crescia, mas também crescia a necessidade de vigilância, defesa e perseverança. Assim como hoje. Se no primeiro século nós vemos a explosão do mover do Espírito Santo, o crescimento, conversões em massa, no segundo século nós veremos a perseguição, mandando para fora de Jerusalém e de Israel muitos dos cristãos, muitos dos líderes, e o Evangelho alcançando outras nações, mas também a influência dos cultos, do paganismo, da filosofia, dos conceitos pagãos e dos conceitos mundanos afetando a igreja. E os líderes, os apóstolos que já haviam morrido, substituídos pelos pais da igreja, que agora iam sendo substituídos por pessoas que já estavam um pouco mais influenciadas pelo mundo, a necessidade da defesa, a necessidade do cuidado da fé, o desvio sutil da pureza do Evangelho de Jesus Cristo. E é assim que acontece conosco hoje. Começamos bem, e se não zelarmos, nos desviamos meio grau, quase imperceptível, mas lá na frente nos traz grandes prejuízos. A igreja no primeiro século teve o seguinte cenário progressivo: João Batista começa a pregar a mensagem impactante do reino de Cristo, isso está em Lucas 3, Jesus Cristo é batizado, encarna esta mensagem do reino, discipula 12 homens para a liderança da igreja. A morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, o poder habitando agora nos discípulos que pregavam com ousadia para milhares de conversões, isso era uma realidade progressiva da igreja no primeiro século. A morte, a ressurreição de Jesus se tornaram a mensagem dos discípulos. Os homens e mulheres que eram chamados do caminho, por causa do caminho da Galileia dos gentios, suas vidas estão agora tomadas pelo modo de vida de amor, de serviço, de batismos e de santa ceia, que não eram comuns até então. Você vê com clareza este cenário, esse contexto, em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Esta mensagem pregada por palavras e também vivida pelos primeiros cristãos estava alcançando milhares de judeus, alcançando com amor, com os milagres, com os sinais e com maravilhas. Está escrito em Atos capítulo 5, verso 14, a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. Esta era uma realidade da igreja no primeiro século. Esse povo aguardava com expectativa a manifestação da vinda de Jesus Cristo. Eles tinham visto Jesus subir ao céu, aqueles que não estavam presentes tinham recebido a mensagem dos discípulos, o Espírito Santo estava mostrando e ensinando todas aquelas coisas, e agora eles aguardavam com expectativa a volta de Cristo. E eles tinham essa expectativa porque eles queriam estar livres da opressão de Roma. Para eles, Jesus voltaria para cancelar todo o domínio de Roma e levá-los para uma vida de plena paz, alegria. A perseguição, porém, de Roma, ela é intensificada tanto pelos líderes religiosos judeus, como o exemplo de Saulo, que saía matando os cristãos, como também pela opressão de Roma. O Império Romano começou a ver que aquela pequena seita judaica, como eles achavam que era o cristianismo, não era uma pequena seita judaica, mas estava se tornando uma ameaça ao Império Romano. O apocalipse tão anunciado por Jesus, pelos discípulos, parecia estar próximo para a igreja naqueles dias. Na verdade, era um equívoco escatológico. Aqueles irmãos criam que a vinda de Cristo, anunciada por todos os apóstolos, se daria naqueles dias e que o aperto de Roma e, mais à frente, a destruição de Jerusalém pelo Império Romano era o retorno de Cristo. Mas, na verdade, era uma tribulação que eles haveriam de passar como passaram. O contexto em Israel era de fome, de destruição, de miséria, de violência, de morte e de fim, lá por volta do ano 70. Em Atos, no capítulo 11, nós lemos assim, Atos 11, 27 a 30, a palavra do Senhor diz, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Com efeito, isso eles fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. A igreja sabia que havia algo tão violento que estava para acontecer, e realmente a história da humanidade nos comprova isso. No ano 70, Jerusalém foi completamente destruída nesse cenário, nesse contexto de miséria, violência, fome, morte. Os cristãos que lideravam a igreja, sobretudo os helenistas, foram expulsos e levavam a mensagem do evangelho para as primeiras comunidades de não-judeus, que são chamados na Bíblia de gentios. Você vê isso lá em Atos 11, capítulo 11, versos 19 a 26. Com a queda de Jerusalém, lá no ano 70 depois de Cristo, o centro da vida da igreja sai de Jerusalém e passa a ser a cidade de Antioquia, que ficava na Síria. Os apóstolos agora não estão mais na liderança da igreja. Quase todos morreram. São os chamados pais da igreja. Discípulos dos apóstolos, homens fiéis que estão conduzindo a igreja. E o século II é, na verdade, uma nova era, um período que os estudiosos chamam de a era do cristianismo católico. Essa expressão, cristianismo católico, não tem a ver com a Igreja Católica Romana, ainda não. Tem a ver com um irmão dos pais da Igreja, Inácio, que declara uma frase: aonde Jesus Cristo estiver, ali haverá uma Igreja Católica, uma Igreja Universal, que é o que significa a expressão católica. Na verdade, havia no coração daqueles irmãos o intento de proclamar e ensinar as pessoas que a Igreja não era apenas uma seitazinha judaica, mas era o corpo universal de Cristo Jesus. Não era uma igreja, um movimentozinho qualquer. Era a Igreja de Jesus Cristo. Com essa expansão, com a questão dos irmãos espalhados, as igrejas em tantos lugares agora, havia a necessidade de uma organização. E essa organização foi sendo levada sutilmente, de forma equivocada, pelos homens, até que gerou uma institucionalização crescente que deu brechas a muitos desvios, até chegar no que nós conhecemos como a Igreja Católica Romana. Foi a época do grande desenvolvimento da Igreja, através da visão, da paixão, do amor, da dedicação destes pais, daqueles que mais à frente se tornaram os apologistas, os defensores da fé cristã, e daqueles que mais à frente escreviam a doutrina, a teologia da Igreja. Esses homens apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela Igreja, eles fizeram com que a obra do Senhor se expandisse, mesmo debaixo de perseguição, mas ao mesmo tempo acontecia uma certa institucionalização da Igreja, devido até mesmo à necessidade de organização de tanta gente em tantos lugares. Também crescia no século II a necessidade da defesa da fé. Enquanto no primeiro século a Igreja estava debaixo da orientação dos apóstolos em Jerusalém, o ensino, as revelações, tudo acontecia ali, o capítulo 15 de Atos nos mostra isso. No segundo século, já sem os apóstolos, a Igreja espalhada por tantos lugares, debaixo de influência de tantas outras pessoas, de seitas pagãs, de filosofias pagãs, agora havia necessidade de pessoas que defendiam a verdade bíblica, a apologia da verdade bíblica. São os primeiros apologistas da Igreja. Antes, os irmãos não estavam preocupados em defender a verdade, a fé cristã. Eles estavam preocupados apenas em compartilhar a fé cristã. E agora aparecia um que falava, não é bem assim. Aparecia outro que dizia assim, eu acho que é diferente. Aparecia alguém com seus conceitos e hábitos pagãos. E falou assim, não, mas pode ser desse jeito. Então, os pais da Igreja se viram na responsabilidade de começar a proclamar uma mensagem de defesa da fé. Crescia o número de convertidos. Leia o que está no capítulo 11 de Atos, o verso 20 diz: havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Já eram outras pessoas proclamando o Evangelho, outras nações proclamando o Evangelho, gentios proclamando o Evangelho. Isso cresceu muito, cresceu de uma forma imensurável, e também cresceu a facilidade com que pequenas doutrinas, mentiras, enganos fossem entrando no meio do povo e os pais, os líderes, tivessem a necessidade de pregar uma mensagem de defesa da fé. Isso não é diferente hoje. Um pequeno grupo de novos convertidos, por exemplo, com o passar do tempo, acaba recebendo setas, dardos, sugestões, palavras, opiniões, e se torna necessário a defesa da fé. Isso é na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, na vida da Igreja. Quero destacar também a Igreja do século II. Era uma Igreja de um impacto social impossível de ser medido. impressionante o impacto social. Imagina que a maioria da população era composta de pessoas pobres, simples, humildes, escravos, mulheres, comerciantes, soldados, fazendeiros, agricultores, pescadores, e todos eles, na maioria, pobres. E entre eles, um grande número de pessoas doentes. Jesus desenvolveu o seu ministério em meio a muita gente doente. As pessoas não tinham acesso à riqueza, não tinham acesso a estudo, não tinham acesso à medicina, não tinham acesso a medicamentos, não tinham acesso a conforto, não tinham acesso à abundância de nada. As pessoas eram extremamente pobres, humildes, necessitadas, carentes de tudo. Lembre-se que era um ambiente sem energia elétrica, sem um governo saudável, manipulados por Roma. Era realmente um ambiente difícil, árduo. Quem nascia enfermo com uma doença, alguém que era paraplégico, alguém que era paralítico, alguém que tinha uma doença, lembre daquela mulher 12 anos sofrendo fluxo de sangue. As pessoas sofriam abundantemente com a enfermidade e com a pobreza. E agora o evangelho do Senhor Jesus entra na vida delas e alguém se torna curado. Jesus vem e cura aquela pessoa. Os apóstolos oram e aquela pessoa é curada. Imagina a alegria daquela vida curada, depois de anos curada, livre da enfermidade. O evangelho do Senhor Jesus Cristo entrava na vida daquelas pessoas e elas começavam a plantar, elas começavam a ter o alimento. O Senhor abençoava aquelas vidas e aquelas vidas estavam sendo edificadas em todos os aspectos, vivendo cheias da alegria da presença do Senhor, do sustento, da saúde, do vigor, do Espírito Santo. Era um impacto social impressionante, inequívoco, indiscutível. Isso afetava as pessoas, isso mostrava a todos, desde o mais simples até o imperador romano, os sacerdotes, os que governavam o povo judeu, eles viam claramente, tem algo que está fora do nosso controle e que está acontecendo e é verdadeiro, e nós vamos perder o governo e nós vamos perder o controle. Isso é maravilhoso, enquanto para os líderes políticos, religiosos, isso poderia aparentar uma afronta, para a população era um impacto social maravilhoso, violento, tremendo, irreversível. A igreja de Jesus, naqueles dias, não era conhecida como mais uma religião, era conhecida como aqueles que vivem no caminho, seguidores de Jesus, e que estão fazendo uma revolução em toda a humanidade. Crescia por causa da convicção inabalável no coração dos cristãos. O testemunho deles era, sem dúvida, um farol que anunciava a nova vida em Cristo. Fiquei curado, fiquei liberto, estou bem, minha família abençoada, estamos felizes, estamos crescendo, há um novo tempo, há uma esperança nova, por causa do evangelho de Jesus Cristo. Os milagres, os sinais, as maravilhas continuavam seguindo e geravam mudança de valores. Faziam com que os pagãos desejassem mesmo conhecer mais sobre Jesus Cristo. Isso era muito forte na vida da igreja. E estamos falando do século II, estamos falando da igreja já espalhada pelas nações ao redor. O amor dos discípulos era um fator poderosíssimo para o crescimento da igreja. Os pobres, os órfãos, as viúvas, os presos, na prática, os discípulos, os cristãos, os crentes, estavam vivendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo e transmitindo à sociedade algo que eles nunca haviam experimentado: serviço, amor, dedicação, oração, presença de Jesus. O irmão Bruce Shelley, ele escreve, é um historiador, e ele escreve: na segunda metade do século II, pelo menos em Roma e em Cartago, as igrejas começaram a adquirir cemitérios para os seus membros. Os pobres não tinham nem onde serem enterrados. E a igreja, por amor, estava cuidando deles, até na hora da morte. o imperador Juliano, imperador romano, lá no ano 332 a 363. Ele disse assim: é uma vergonha para nós romanos que não exista nenhum judeu pedinte e que os galileus não se preocupem apenas com os seus próprios pobres, mas também com os nossos, enquanto aqueles que nos pertencem esperam em vão pela ajuda que nós deveríamos lhes oferecer. Era fato real. A igreja fazia diferença. Havia um impacto social, um impacto emocional, um impacto espiritual sobre todas as pessoas. Até o Império Romano reconhecia que a manifestação do amor dos cristãos estava mudando a história dos homens. Esse período, segundo Shelley, era de extraordinária expansão. A igreja crescia de uma forma imensurável. Serve para nos lembrar de que a igreja é verdadeiramente católica ou universal apenas quando impelida pelo Evangelho a levar todos os homens a viverem a fé em Jesus Cristo. Em meio a tudo isso, que são características reais da vida da igreja, que precisamos conhecer e imitar, nós precisamos buscar viver assim cada dia mais. Em meio a todos esses sinais maravilhosos, de amor, de serviço, de proclamação do Evangelho, de sinais e maravilhas, nós vemos no segundo século também heresias e erros. Primeiro, os cristãos eram muito criticados. Isso revela uma resistência natural do mundo espiritual, que estavam expressas nas atitudes de confronto das pessoas. Isso não é diferente hoje, irmão. Você está estudando e entendendo que muitas coisas que vivemos hoje como igreja são vividas desde o início, há 2000 anos atrás. Os cristãos se recusavam a adorar o imperador ou a adorar os outros deuses babilônicos, os deuses greco-romanos. Isso fazia com que muitos os rejeitassem e os criticassem. Esses crentes são aqueles que não fazem isso, são aqueles que não fazem aquilo, são que não adoram isso, não adoram o outro. Não é assim hoje. Muitos não compreendiam as celebrações do batismo e da ceia, que eram intensas na vida da igreja. Como também não entendiam a nova vida de amor mútuo e de serviço entre os irmãos. Assim como nossa sociedade hoje. A sociedade naqueles dias não conhecia, não sabia o que era servir por amor, andar em unidade, em harmonia. As famílias hoje vivem assim. E nós, cristãos, se quisermos ser igreja mesmo, teremos que ser como aqueles irmãos lá no segundo século, manifestando amor, serviço, a ponto das pessoas, mesmo criticando, observarem que havia algo especial. Essas críticas foram se tornando uma opressão, não tenha dúvida. Naturalmente, foram se tornando uma brecha para novas ideias. São aquelas pessoas hoje que, porque eu não quero ser confrontado, eu não quero que as pessoas critiquem, então vamos adaptando os cultos, vamos adaptando a nossa forma de viver, eu não preciso mais ficar carregando Bíblia, eu não preciso ficar mais indo a culto o tempo todo, eu não preciso ter essa linguagem crentez, eu não preciso orar tanto, eu posso ter a minha vida com algumas coisas aí do mundo. Assim como acontece hoje, acontecia lá atrás. Assim como acontecia lá atrás, acontece hoje. O confronto, o medo da crítica, o constrangimento foi levando muitas pessoas a abrirem pequenas brechas que se tornaram depois grandes heresias no meio da igreja. Muitos não compreendiam as celebrações e achavam que aquilo era um fanatismo. Como hoje acontece. E essa opressão foi gerando novas brechas, novas ideias, novas doutrinas, heresias e, mais à frente, grandes problemas na vida da igreja. Nós enumeramos alguns deles. Esses três primeiros eram os problemas externos. Eram questões que vinham de fora, como, por exemplo, uma seita ou uma filosofia chamada gnosticismo. Nenhuma heresia, segundo os estudiosos, ameaçou mais o cristianismo do que o gnosticismo. E ele afirmava, essa filosofia afirmava, que haviam dois universos distintos, o mundo material e o mundo imaterial, totalmente separados. O mundo material era totalmente maligno e o mundo bom era o mundo imaterial, as coisas espirituais, imaginadas. Dessa forma, eles proclamavam que não poderia ter sido Deus o criador do mundo terreno, que é material. Era impossível Deus vir à Terra em forma física, material. Era uma doutrina de demônios que foi cercando a igreja e foi confrontando a muitos. Será que é isso mesmo? Talvez seja. Talvez seja só esse pedacinho aqui, se encaixa, eu posso aceitar. A ressurreição do corpo era uma blasfêmia para eles. Como que algo espiritual, imaterial, santo, sagrado, pode estar misturado com algo material, físico, impuro, segundo o conceito deles? A vida de Jesus, sua divindade, sua ressurreição, eram colocados em dúvida, e isso trouxe sérios problemas para a vida da igreja, a doutrina entre os cristãos naqueles dias. Nós estudamos no último módulo da escola de discípulos que uma das questões das heresias é anular a divindade, o sacrifício, a suficiência de Jesus Cristo. E o gnosticismo fazia isso. Outra filosofia, outra doutrina, outra heresia que cercou a igreja já naquele tempo, maniqueísmo. Havia um homem chamado Mani, que pregava uma eterna luta entre o bem e o mal, luz e trevas. Nós vemos isso de uma forma muito clara em muitas religiões do Oriente, o bem e o mal, o positivo e o negativo. Ele fazia as pessoas acreditarem que ainda era possível o mal vencer o bem, e o bem tinha que se virar para conseguir vencer o mal. Esta era uma outra tentativa maligna de anular o sacrifício da cruz. Na cruz Jesus disse, está consumado, está feito. E ali ele concretizou a vitória sobre o império das trevas. Outra doutrina, heresia daqueles dias, neoplatonismo. Era uma heresia estabelecida a partir dos ensinos deste homem chamado Platão, que era um filósofo grego. Eles afirmavam que a salvação não dependia de Jesus, não dependia da cruz, não dependia de nenhuma outra coisa. Cada um, por sua meditação, contemplação e por muitas disciplinas e doutrinas místicas, poderia reabsorver a essência divina, se tornando divino e, portanto, se salvando. Nós vemos isso claramente nestas seitas orientais, nestas práticas ou terapias alternativas que vêm do Oriente, que estimulam a pessoa à meditação, a uma profunda introspecção a fim de receber as emanações, a energia e crescer e se tornar o próprio Deus. Esses três exemplos citados, eles eram três exemplos que vinham de fora. Mas nós temos alguns que vinham de dentro da própria igreja. Havia um homem chamado Marcião, que ele cria na existência de dois deuses. Um era criador, outro era redentor. O criador é do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e era um deus bravo, mau. O outro, redentor, era o deus do Novo Testamento, um deus bondoso. Por isso ele rejeitava e ensinava as pessoas a rejeitarem o Velho Testamento e grande parte do Novo Testamento. Assim havia uma divisão entre os irmãos, uma divisão no coração das pessoas. E esse Marcião era rico, então ele teve facilidade de disseminar, de impor as suas ideias. Até hoje nós vemos pessoas influenciadas por esse espírito satânico, que tomam a Bíblia e dizem que o Velho Testamento é coisa velha, passada, e não conseguem extrair as verdades nem a manifestação de Jesus no Velho Testamento. Eram ensinos que vinham de dentro. Marcião era um irmão lá da igreja. Eles ensinavam que Jesus não era o Filho de Deus. Ele deveria ser o sucessor de Moisés, mas não uma pessoa da Trindade. Isso era um confronto intenso à verdade da graça de Deus em Jesus Cristo. E a igreja estava vulnerável, susceptível a estas informações, a estas filosofias, a estes dardos, a estas heresias. Era uma dúvida que ia sendo semeada no coração dos recém-convertidos. Eles tentavam viver na pobreza, eles negavam os benefícios da vida com autonegação, porque eles acreditavam que o mundo imaterial é o mundo bom, o mundo material é o mundo maligno, o Deus do Velho Testamento é um Deus ruim, o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Eu preciso tomar alguns partidos, eu preciso tomar algumas providências. Isso acabou se tornando o ebionismo, que era uma doutrina herege naqueles dias. Havia um outro homem, Montano, era um convertido a Jesus, era uma heresia que vinha de dentro da igreja. Ele foi distorcendo a verdade bíblica de tal forma que ele pregava, primeiro, que Jesus realmente estava voltando, e era naqueles dias, e que todos deveriam obedecer ao Espírito Santo através das revelações e das mensagens que vinham exclusivamente por ele. Pregar que Jesus está voltando é uma missão nossa. Mas pregar que Jesus está voltando no ano 2000 e tanto, e que tudo que ele vai falar às pessoas vai falar através de mim, é uma heresia. As pessoas eram obrigadas a jejuns prolongados, ao celibato, a uma vida de aparente santidade por práticas e costumes. E isso nós vemos hoje, muitas religiões, muitas seitas, muitos pequenos grupos começam assim, alguém que se acha o único canal de Deus e que começa a declarar regras, leis, jejuns, procedimentos, a cobrar, a exigir que os irmãos vivam da forma que ele quer, da forma que ele pensa. Todos esses movimentos contrários à verdade de Deus, eles vinham, e a intenção do diabo era destruir a igreja, mas é impressionante que a igreja de Jesus Cristo, andando no poder do Espírito Santo, só crescia diante desses confrontos. Na verdade, até hoje, se aparece um desses escândalos, uma dessas heresias, dessas doutrinas, se houver uma igreja na presença do Senhor, todos esses movimentos se tornarão um instrumento de fortalecimento da fé cristã. Por causa desses movimentos hereges, o Senhor foi levantando apologistas, homens que se levantavam para escrever e para pregar a defesa da fé e dos ensinos que os apóstolos haviam deixado. Hoje também isso acontece. Deus levanta homens que estão aí com seriedade, com compromisso, com idoneidade diante do Senhor para proclamar o que há de falso, de errado, de distorção do Evangelho nos dias de hoje. Nesse período, muitas pessoas nobres, sábias, cultas, se converteram ao cristianismo. Eram pensadores que trabalhavam de uma forma eficiente com a escrita, com a oratória, e eles foram usados pelo Senhor como canais abençoadores na formação da opinião, na defesa da verdade cristã. Nós temos homens como Justino Marte, ele desenvolveu a defesa da autoridade do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos Irineu, que foi um bispo, um pai, lá em Lyon, na Gália, que é na França. Ele atacou veementemente o gnosticismo, defendendo a centralidade da ressurreição de Jesus Cristo. Orígenes, que desenvolveu algumas ferramentas para o estudo da Bíblia. Tertuliano, que foi o pai da teologia latina. Ele escreveu fortalecendo os que eram martirizados e expondo o absurdo moral e legal daquelas perseguições, daquelas mortes. Temos Clemente de Roma, Policarpo, Clemente de Alexandria, Hipólito, Cipriano e tantos outros. Para concluir, como podemos ver a igreja dos séculos 2 e 3. Os crentes eram perseguidos, caluniados, por serem santos, separados, viverem de forma tão diferente da sociedade. E, na verdade, nós vivemos isso hoje. E mais do que isso, nós vemos uma igreja e muitos crentes ou evangélicos que não vivem de uma forma diferente da sociedade. Não fazem diferença. Naqueles dias, os cristãos se viam obrigados a abrir mão de muitas coisas da vida econômica, da vida social, em função do desejo de estarem mais uns com os outros, de estarem mais com o Senhor, de adorarem, de cultuarem, de estudarem a palavra. Nós precisamos rever isso para nós hoje. Será que os nossos discípulos, os crentes das igrejas hoje, estão abrindo mão de questões financeiras, de conquistas materiais, de vida social, para andar mais com Jesus? A sociedade naqueles dias estava se degradando diante de tantas propostas filosóficas, artísticas, econômicas. A igreja representava um caminho claro, distinto a seguir. Uma opção de vida simples, santa, alegre, feliz. E isso é o que nós precisamos ser hoje. Naqueles dias também os cristãos eram difamados. Talvez você já tenha sido difamado na sua família. Talvez as pessoas no seu ambiente de trabalho criticam. As pessoas eram tidas como estranhos demais. As pessoas diziam... Muitos diziam que os crentes faziam bacanais, porque era muito abraço, era muito beijo, eram expressões de amor, eram cuidado uns com os outros, e aquilo se tornou uma aberração diante da sociedade que, na verdade, vivia de outra forma maligna. Hoje, o nosso procedimento de vida muitas vezes está sendo um escândalo, porque nós temos notícias de crentes fazendo tantas besteiras, dando brechas a Satanás. A igreja crescia e era uma ameaça a Satanás e aos seus esquemas terrenos. Hoje eu e você precisamos resgatar em nós um padrão de vida, um procedimento diante do Senhor, diante das Escrituras, diante dos irmãos, diante desta vida, desta sociedade tão modernizada, tão secularizada, tão humanizada, tão materializada, a fim de que sejamos igreja e proclamemos o Evangelho do Senhor, fazendo diferença na vida de quem está ao nosso redor. Quero te lembrar, não deixe de ler toda a apostila novamente e de fazer os exercícios e as orientações que estão lá no final da apostila. Meditar, a tarefa da semana, os motivos de oração, o texto para memorizar e o material complementar que vai te ajudar na expansão do entendimento destas verdades sobre a história da igreja. Eu quero deixar com você um desafio. A escola de discípulos não é um curso. A escola de discípulos é uma ferramenta para nós ministrarmos e discipularmos cada crente, cada discípulo, cada membro da igreja. Nós não vamos controlar. Você não vai ter uma prova que, se você não passar, você perdeu sua inscrição, você vai ter que repetir o ano, e as coisas são sérias assim, no sentido de cobrança. Não, não. Nós estamos vivendo em família. Se você disser que não vai participar, você não vai participar. Se você não fizer a lição, você não vai fazer a lição. Se você não reestudar, se você não reler, se você não se aprofundar, se você não buscar o Senhor durante a semana, ninguém vai te cobrar isso. Mas se você quer crescer no amor e no serviço ao Senhor Jesus Cristo, caminhe assim. Se esforce, vá além, leia, releia, estude, ouça o CD novamente, leia os livros que estão sendo indicados, veja o material complementar, cresça no Senhor, por prazer, por alegria na presença do Senhor e por amor a Jesus Cristo, por convicção do reino de Cristo, se aplique, irmão, e você verá a palavra de Deus se cumprindo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.